é que o guerreiro encara as dificuldades da vida como desafio, enquanto o covarde encara tudo como um castigo. Para todos sempre guerra, para todos sempre guerra, todos sempre guerra. Programado pra morrer, nós é. Se quer guerra, terá. Se quer paz, querem dobro. Isso aqui é uma guerra. Os guerreiros vêm na arena pra morrer ou pra matar. Se nem Cristo agradou, por que nós há de agradar? Eu durmo pronto pra guerra e eu não era assim. Eu vim trazer um brinde aos guerreiros. Eu vim pedir vida longa aos verdadeiros. Guerra declarada ao sistema capitalista. As armas abrem direito e derrubam somente. Os guerreiros aqui é forte, fiel até a morte. Presente a reação dos cabulosos da favela. No conto da ficção, a guerra trará a guerra. Levanto-me pronto pra guerra, tipo um soldado. Marchando sem bandeira com a tropa dos favelados. Al-Qaeda, célula que causa dor. Infelizmente a tecnologia destrói o amor. Mas puxa o bonde de munição traçante contra o poder paralelo. O sistema entra em danger. A fome e o preconceito, a guerra ainda existe. É o terror, é o terror. Rap nacional é o terror que chegou. Guerra é o comprovante da corrupção. O corpo que você quer não tá no caixão. É o terror, meu estilo, meus panos de guerra. Dentro do barraco, no gueto, gera o soldado. Não vem me resgatar no carro funerário. É uma guerra onde só sobrevive quem atira. Ó, terrorista treinado pela Al-Qaeda. Só, só, só, só. Terrorista treinado pela Al-Qaeda. A técnica aqui é de enfermagem de guerra. Bomba atômica por um, palma mais de terra.